Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Olá para você que está na sintonia da Rádio Frei Caneca FM com o programa Vozes do Campo e da Cidade. Eu sou Fernanda Cruz. E eu, Verônica Pragana. E é sempre um prazer fazer parte da Faixa Mulher aqui na 101.5, de segunda a sexta-feira, do meio-dia à uma da tarde. Hoje a gente vai falar sobre feminismo, um termo que vem sendo usado de forma muito negativa, principalmente quando alguns falam em ideologia de gênero. Pois é, Fernanda, eu fico me perguntando o que vem a ser essa tal de ideologia de gênero e por que esse interesse em criminalizar o conceito de feminismo e o movimento de mulheres. Para entender melhor o que de fato é feminismo e falar sobre as questões de gênero, a gente conversa hoje no programa Vozes do Campo e da Cidade com Carmen Silva, educadora da organização não governamental SOS Cor. Não saia daí que o programa de hoje está só começando, aqui na sua Faixa Mulher da Frei Caneca FM. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Os direitos das mulheres e a luta pela igualdade das minorias sempre estiveram entrelaçados. A formação da nossa sociedade diz muito sobre as relações de gênero. No Brasil colonial, vivia-se numa cultura de repressão às minorias, de desigualdades e patriarcado forte. As mulheres eram consideradas propriedade dos seus pais, maridos, irmãos ou de qualquer um que fosse o chefe da família. Mas as origens do feminismo no Brasil só se dá na fase republicana, no início do século XIX, após o ano de 1822. Estas primeiras manifestações eram pela igualdade política, mas também havia propostas que abrangiam a emancipação feminina, buscando mudar a relação de dominação masculina em todos os aspectos da vida da mulher. Até a metade da década de 1920, a luta das mulheres era focada em algumas carências extremamente significativas para a época: direito à educação, à vida política, ao divórcio e ao livre acesso ao mercado de trabalho. E se hoje temos direito a receber educação formal, a votar, a escolher se queremos casar e com quem, ao divórcio, se queremos ser mãe ou não, isso se deve à luta de gerações de mulheres que nos antecederam. Se deve ao feminismo. Pois é, Verônica. E ainda tem muita gente que não entende o movimento de mulheres, não sabe o que é feminismo e quais são as suas pautas e suas lutas. A educadora da ONG SOS Corpo, Carmen Silva, está aqui hoje conosco no programa para conversar sobre feminismo e sua necessidade. Boa tarde, Carmen. Olá, como vai? É um prazer estar com vocês aqui no Faixa Mulher. Então, Carmen, a gente quer começar entendendo o que é feminismo e o que são as relações de gênero. Explica pra gente. Muito bom essa pergunta. Eu vou começar pelas relações de gênero. Não tem nada a ver com gênero alimentício, né? Que é aquele que a gente conhece muito bem. Relações de gênero é uma forma de falar de relações sociais entre o grupo social formado pelos homens e o grupo social formado pelas mulheres. Então, não diz respeito a eu e meu pai ou eu e meu marido, diz respeito ao conjunto dos homens em relação ao conjunto das mulheres. A leitura feminista sobre isso é que essa é uma relação de dominação. Ou seja, os homens têm mais poder do que as mulheres em todos os âmbitos da vida, né? Na família, nas empresas, no poder político, na representação, na vida social em geral, o homem é sempre considerado com maior valor, tem mais privilégios, tem mais poder do que as mulheres. Do nosso ponto de vista, isso é o que caracteriza a relação entre estes dois grupos sociais. O feminismo é exatamente a crítica disso. O feminismo é um pensamento, uma corrente teórica, mas é também um movimento social que luta para acabar com essa forma que o mundo está organizado, com essas relações de gênero. A gente quer direitos iguais. Quer que as mulheres e os homens possam ser considerados da mesma forma. Eu entendo o feminismo como um movimento de luta pela causa das mulheres. E o que é a causa das mulheres? É tudo que as mulheres organizadas decidem que é direito seu e resolvem conquistar, lutar para ter este direito. Essa luta pode ser junto à sociedade, pode ser junto ao Estado, pode ser na família, pode ser nas empresas, mas a luta das mulheres para serem reconhecidas como pessoas com direitos é a luta feminista. O feminismo é um movimento social. Mas ele é também um modo de pensar, assim, uma concepção de mundo, uma visão que busca a igualdade entre os gêneros, ou seja, entre o grupo social homens e o grupo social mulheres. Agora, o feminismo é também uma atitude pessoal, assim, um projeto de vida. Tem mulheres que, ao conhecer a crítica feminista ao modo de organização da sociedade, a crítica à dominação das mulheres, elas não se engajam no movimento por vários motivos, porque não podem, porque trabalham em outra coisa, porque fazem outros movimentos, ou porque não podem, por circunstâncias da vida, mas assumem para si um projeto de vida, uma perspectiva de ser um sujeito autônomo, pensando com sua própria cabeça, andando com seus próprios pés. Isso é uma atitude feminista. É muito interessante porque no começo do programa vocês resgataram um pouco da história do feminismo e falavam de como o feminismo começou no Brasil a partir das lutas pelo poder político, né, pelo direito ao voto, de votar e ser votada. É real, isso é estudado na história do feminismo desta forma. Todavia, se a gente pensar feminismo como luta feminista, ou seja, uma luta das mulheres, que é um conceito que a gente aplica muito, a luta das mulheres para mudar o seu lugar social como mulheres, a luta feminista pode ser entendida desde muito antes da luta pelo voto, pode ser entendida desde o Brasil colônia, desde o Brasil escravocrata. Porque as mulheres negras que estavam aqui, foram sequestradas de África para cá e foram escravizadas, elas já lutavam para sair dessa situação que era instituído, inclusive legalmente, como lugar para elas. As mulheres, mesmo as sinhazinhas, existiam também algumas revoltadas, né? Mesmo mulheres brancas, então, porque o patriarcado, quer dizer, a dominação dos homens sobre as mulheres se dava tanto na senzala como na camarinha, como se chamava, né? Dentro da casa grande também. Então, se a gente entender a partir do conceito, que é o conceito que a gente desenvolve muito lá no SOS, que é o conceito de luta feminista, ele ajuda a gente a ler outras lutas de mulheres que buscam mudar o lugar que é instituído, obrigado pela sociedade para o ser mulher, como uma luta feminista. Aí a gente amplia o horizonte da história do feminismo muito. Obviamente, eu não estou dizendo que nesse tempo existia uma identidade feminista. As pessoas não se declaravam feministas, até porque esse não era um termo usual. Então, as pessoas não se declaravam feministas. Porém, as mulheres lutavam por sua causa própria, que é sair desse lugar de dominação e exploração em que todas nós vivemos. Ao fazer essa luta, nós podemos entendê-la como uma luta feminista. Não sei se consegui explicar ou se compliquei mais, mas acho que eu penso um pouco por aí. Eu acho que é muito simples a gente pensar só do ponto de vista das lutas autodeclaradas feministas, porque restringe muito a nossa compreensão sobre a mudança social que nós mulheres a gente tem conseguido promover ao longo do tempo, assim, né? Na história do Brasil e do mundo. Falando de relação de gênero, também a gente lembra da ideologia de gênero, que é um termo que vem sendo muito usado ultimamente, né? E o que é que vem ser essa questão ideologia de gênero? É para isso é preciso que a gente entenda o que é ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias para justificar uma situação social ou para confrontar uma situação social. No caso, as pessoas, em geral, a direita, os grupos conservadores que usam esse termo ideologia de gênero, eles estão utilizando no sentido de dizer que está errado fazer a crítica das relações sociais de gênero. Eles consideram que é uma coisa falsa Uma ideologia nesse sentido, um conjunto de ideias falsas, você fazer a crítica. Só que para nós, que somos do movimento feminista, para os grupos sociais que lutam por direitos, mesmo que não sejam feministas, é muito nítido que não é falso criticar as formas que estão organizadas as relações de gênero no nosso país e no mundo. Ou seja, criticar a dominação dos homens sobre as mulheres é uma conquista das mulheres, poder falar sobre isso. Se isso entra na educação, melhor ainda, porque desde cedo as crianças podem aprender princípios humanos de igualdade. Isso é muito bonito. Então, eles usam um termo que ninguém entende o que significa, ideologia de gênero, para poder destruir uma conquista dos movimentos de mulheres, mas também uma conquista dos profissionais da área de educação, que é podermos falar sobre as relações sociais de gênero, mas também de raça, também de classe. Ou seja, podermos, no espaço da educação formal, da escola, poder discutir como é a vida no mundo real. Então, é isso que eles tentam combater. Por isso, esse termo nunca é empregado por alguém do campo dos movimentos sociais, pelo pessoal da luta pela terra, pelo pessoal da educação, pelo movimento feminista. Jamais. O que é que o governo teme impedindo que essas questões sejam debatidas na escola? Essas questões das relações de gênero? O governo sempre teme a revolta. Porque quando nós mulheres tomamos consciência de que nós somos exatamente a metade da humanidade, no caso do Brasil, mais da metade, e que nós temos menores salários, que nós temos menores postos de poder, que nós somos constrangidas a fazer todo o trabalho doméstico enquanto os homens jogam o pé em cima da mesinha de centro e ficam assistindo jornal ou futebol, que nós somos obrigadas a cuidar das pessoas idosas enquanto os homens se descansam, mesmo que os filhos sejam os homens. Quando as mulheres sacam o que está acontecendo no mundo, é óbvio que você fica revoltada, né? É óbvio que você quer mudar essa situação. Qualquer governo que é baseado no exercício do poder autoritário, ele teme a revolta, ele teme que essa energia de se contrapor à ordem, ela se solte, ela se libere. Então, é isso que o governo teme. O governo quer este governo especialmente, que é um governo com características ditatoriais, é um governo fascista, ele teme a rebelião. Ele quer que todo mundo se acomode. Ao mesmo tempo, ele se articula com igrejas neopentecostais fundamentalistas, fala de ideologia de gênero para conter as mulheres, para conter os profissionais de educação, e ao mesmo tempo libera as armas e se articula com as milícias, né, para aumentar a violência nas periferias, para aumentar o risco de vida para os setores mais vulneráveis da população, especialmente para a juventude negra. Então é um governo que tem duas caras. Banca uma moral, que é uma moral tradicional, para não se falar na questão de gênero, e ao mesmo tempo libera as armas para aumentar a violência. E a gente sabe que dois homens sem armas podem até resolver as coisas no tapa, mas não morrem. Mas com armas é possível que os dois se matem. Então a gente sabe que qualquer briga de bar entre pessoas armadas é muito mais arriscado do que sem arma alguma, né? Isso só para falar o óbvio, né? Mas é assim que este governo está funcionando. A gente já viu que esse tema tem muito pano para manga aí. A gente vai para um rápido intervalo e volta para continuar conversando com Carmen Silva sobre feminismo e as relações de gênero. Não sai daí. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.